E o Papa Hotel Delta está autorizado a decolagem da 17. O vento é 170 graus, 9 nós. Hotel Delta. Papa Hotel Delta, decolado ao 00, chame Codina, aos 20, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, bom dia, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, contato radar na decolagem, você confirma autorizado, vigilância Delta. É esse, Papa Hotel Delta. T304, reautorizado 2000, tá liberado as restrições. Pelo livre LS, número 1, chame Loki. Positivo 2000, sem restrições, chamará no Loki 304. Controle Salvador Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa pousado aos 10 e 12. Gente, Bravo Alfa. Reporte ingresso, da, ingresso na CPR. O Bravo Alfa. Polo 35345 está pronto para o táxi com 93 a bordo, 2 horas e meia até na Maceió. 35345. 345, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, semiatone 198, decimal 6, ajustando 014. 35345, está autorizado via Juliette Alfa até ponto de espera da 10, lá chama a torre 118,6, bom dia. Salvador Lima para a Volvo. Salvador, bom dia. Fênix 37, ciente daquilo. Romeu, Mike Eco Vitor, chame a torre 118, 612. Delta 5345, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Cliente 35345, tem um Airbus a 2 milhas do externo. Você tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirma, alinha e decola sem parada, 35345. 345. Gente, agilize o táxi, livre, alinhar e decolada 10. O vento 160 graus, 9 nós. Autorizado alinhar e decolar, 345. Gente, Mike é com o Victor. Chame passando Itapuã. Aguarde para cruzar a final da 10. Temos um Airbus na final. Afirmativo, você para Itapuã e esperará o Guarani na Salvador, bom dia, até 3304. Vai passar GCA, visual. Gente, 3304, continue na aproximação. Embraer da Trip. Iniciando a rolagem da 10, a parte pista livre, 1014 é o ajuste. Informa um Eurocopter, mantendo a linha do litoral a 1000 pés sobre o farol de Itapuã, não interfere no pouso. Tenta visual com o helicóptero, 3304, guarda. Azul. Quando tiver a cópia, eu tô na escuta, ok? Gente. Obrigado. 9 horas. Correto. Observe a aeronave e cruze a final da 10, a retaguarda da mesma, e chame na final da 17. O Mike é com o Victor. Trip 5345, decolado aos 26, chame o controle 1935. Controle 1935, Trip 5345, bom dia. 3304, pouso autorizado, 10, vento 180 graus, 9 nós. Livre pouso, 10, seu 3304. Vigilância, prossiga conforme autorizado. Prossegue na Dael, 35345. Salvador Lima, Bravo Alfa, abandonando 1500 para 500, 19 milhas. Gente, Bravo Alfa. Mike Eco Victor já avistado, pouso autorizado na 17, vento 180 graus, 10 nós. Grato autorizado a 17, Mike Eco Victor. No solo aos 27, libera a direita, 1219 o solo. 219, boa. Dia 3304 na Eco, na sua escuta. 13304, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette pro 10, 3304. Localizador 35217. Fênix 37, pronto para o táxi, pronto para a copa. Fênix 37, livre táxi, chame para ingresso na... Para o cruzamento da Porto 10, Fênix 37. Livre táxi, chamará. Fênix 37. Torre Salvador, Trip 5217, no localizador, 9 milhas. Gente, o Trip 5217, chame passando o externo, informa um helicóptero, um Eurocopter, tocando agora cabeceiro no 7, não interfere com seu pouso, aguarde autorização, o ajuste é no 0 no 4. 0 no 4, prosseguindo, aguardando. Chama lá no externo. Torre Salvador, Lima, Bravo Alfa. Lima, Bravo Alfa, prossiga. Farol Itapuã, 500 pés, instruções para pouso, aluno 7. Ok, Lima, Bravo Alfa, inicialmente mantenha o farol. Temos um ATR da Trip passando externo no momento. Aguarde um instante para cruzar a final da pista no zero, a retaguarda do ATR, ok? Positivo, aguardando a vertical do farol, tá bom. Saída Fuca, transição Aracaju, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5446, 19136. Estamos autorizados em Recife, na nível 370, 358, decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, Aracaju. 1935, controle 5446 do transponder. Correto, chame para pushback acionamento, azul 9136. Chamaremos gato. Forma um tráfego, um Sikorsky, um helicóptero à sua direita sobre o farol de Itapuã e não interfere com o pouso. Livre pouso na 752. O Lima Bravo Alfa está visual com ATR na final da 1-0? Afirmativo. Gente, cruze a final da 1-0, a retaguarda do tráfego e chame na final da 1-7. Reporta ali, final da 1-7. Lima Bravo Alfa. Fito. Escolhe o Fito, grato, chamando. Na V2E5 na escuta? Na escuta? Confirme a rota. É a Upper Whiskey 1-0. Gente, vai. A saída então vai ser provavelmente a Lefa. Ok, então Lefa. Hotel Delta, firma Recife, 128, decimal 8. 128, boa, obrigado. Conforme o plano, vai decolar da pistão no zero, direto esquerda, em rota. Após decolagem, controle Salvador em 199, decimal 35, Fênix 37. Fênix 37, decolada 10, curva esquerda em rota e vai chamar o controle 119 de Fábio 35, Fênix 37. Vida. Fênix 37, autorizado o cruzamento da pista 1-0, táxi via Delta e Alfa, no ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, 1-4. Vai precisar de mais 30 segundos para tentar realizar o check do motor, Fênix 37. Gente, Fênix 37. Estado, o check trem pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-60 graus, 1-2 nós. Ciente, rebaixado, checado. Currency to Brasília. Diligence 0419, just want to make sure the flight plan's available, not ready for start of it. Affirmative, the flight plan's already available. Thank you, because might be that we are leaving a bit earlier, so just boarding. Roger. Solo 35217. 35217, táxi via Alfa e Juliette, remoto no 3. Alfa e Juliette, remoto no 3, 5217. Fênix 37 para o cruzamento da pista. 0 Recife, 128, decimal 8. Vicente, 288 por 5345. Obrigado e bom serviço a todos. Igualmente. Valeu. 37. Autorizado o cruzamento da pista 10, Delta Alpha, e no ponto de espera vai chamar a torre 186-537. Gravar o final da 7. Lima Bravo Alfa, permanece autorizado o pouso. Na 7, vento no 70 graus, 10 nós. Lima Bravo Alfa. Não escuta para cópia? Tá, não escuto 6225. Poxa, 6225 para Brasília, autorizado nível 320. A rota será Litsa, Tuido, Upper Whisky 10, Formosa e após direto. Após a decolagem da pista 10, a curva será à esquerda e a saída será Momo, após Momo direto Litsa. Controle Salvador 1-19 decimal 35, Torre 1-8 decimal 6, Siona 5464, ou Xavier 6225. Então, autorizado 320, Nizza, Puido, Upper Whisky 10, após Formosa, decolando da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nizza. 1935 o controle, 1183 a torre e 5464 o transponder, Oceaner 6225. Oceaner 6225, correto, me pronto para feedback, seu nome. Chamará, 6225. Olá, doutor, 3304, bom dia. Seria a saída de entrevista para Brasília, por favor? Qual seria a rota? Pela Previdência. Estou falando do Lula 7, confirme? Alternativo, antes do Lula 7, por favor. Gole ou fito a saída? Obrigado. Autorizado pouso 4298. Obrigado. Teria saída prevista, por favor? Vou verificar a rota, só um minuto. Obrigado. Mantendo a posição, Fênix 37. O Fênix 37 só confirmando se ultrapassou o ponto de espera, ok? Ultrapassou mais ou menos 150 metros, passou o ponto de espera. Temos um Embraer da Azul na final da 10, ok? Aguarde só um instante para ingresso. Firmar a rota, só um minuto. Lima Bravo Alfa, solo aos 38, frequência livre no corte. O Fênix 37 tem condições de fazer o 180? Afirmativo. Via Upper Whisky 50, decolagem da pista 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Bidev. Controle Salvador 1-19, decimal 35, torre 1-8, decimal 6. Aciona 5450, gol 1-9-2-3. Vai avisar. O 0, decolada 10, curva direita na Dael, Leda Bidev. Controle 1935, transponde 5450-186, torre 1-9-2-3. Estou no 923, correto? Chame pronto para pushback, seu nome. Chamará pronto, 923. Estou no 3663, pronto, corte. Afirmativo, pronto, 3663. Estou no 3663 para Guarulhos, autorizado nível 300, via Upper Whisky 50. Decolagem da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Bidev. Controle Salvador 1-19, decimal 35, torre 1-8, decimal 6. aciona 5453, estão 3663. Autorizado Guarulhos, nível 300, Aperuíbe 50, decolando da 10, curva direita, Tael, Leda, Bidev. 1935, controle 186, torres, 5453, o transponder, TAM 3663. TAM 3663, correto, time pronto para o feedback selamento. É, por trás. Salvador, o passarelo 2223, sentindo a informação que eu... Passarelo 2223, pronto para cópia? Afirmo. Passarelo 2223 para Vitória da Conquista, nível 260, autorizado. Decola da pistão no zero com primeira curva na direita. Saída gole, Eval, após Eval, direto Conquista. Controle em Salvador, 119, decimal 35, torre 18, decimal 6. Aciona 5444, passaredo 2223. Autorizado Conquista, 260, decolador 10, curva direita, gole igual Conquista, controle saída 1935, a torre 1186, transponder 5444, passaredo 2223. Passaredo 2223, correto, time pronto para pushback e selamento. Chamará. Paulo Salvador, bom dia, 24298, Pátio 3. Agilizando o cruzamento do Pátio 1 no Mike Fox Oscar. Agilizando, Oscar. Salvador, bom dia, Azul 4298, livrou. Bom dia, Azul 4298, táxi via Alfa. Vai observar a passagem de aeronave Bandeirante, que vai ingressar no Pátio 3. E após ingresso via Juliette para o Gate 08. Gente, via Alfa, aguardo o Bandeirante. Juliette 4861 no Paraguanabi, Montana. Afirmativo, está pronto para cópia ou vai ter 4861? Vai ter 4861 no Paraguanabi, autorizado, uma centena, via Whisky 42, decola da pistão no zero com curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle 119, decimal 35, torre 18, decimal 6, aciona 5456, vai ter 4861. Radar na decolagem, prossiga direto, submantenha 055 condições visuais. Vai cumprir aqui o perfil da saída, subindo para o 055 e mantendo em condições visuais, Fênix 37. 381 no correto, time pronto para acionamento. Série 2223, está pronto para o inspecionamento na remota. Prospecto Azul 49 no 3000, prospecto acionamento 9. Passaredo 2223 vai aguardar tráfego da Azul, vai parquear no... Está nesse momento parqueando a sua retaguarda no gate 8. Após o tráfego da Azul, tem livre pushback, chama para o táxi. Ok, após a Azul, livre pushback, chama para o táxi 2223. Prospecto acionamento Azul 91 no 3000. Azul 9136, número 2, para pushback, aguarde. Motor de Salvador, muito bom dia, Abjeto 5826, transfere descida, passa o 200 para o 150, frente da Kilo. 5826, assina identificação, vigilância via chegada a mar e desça para 2000, 1 no 0, 1 no 4. E a chegada dessa 2000, 5826 na marca. Controle Salvador, FGF 5826. Pode voadora, senhor? Tá, ok, afirmo, tá ali. Beleza, vai também. 2223, táxi via Juliette Alfa, no ponto de Esperadão no 0, torre no 86, ajuste no 0 no 4, Mogi. Juliette Alfa, no ponto de Fera 286, bom dia, o 2223. Salvador, tá 3663 ou 4, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, então 3663. Botar ao táxi, 3663. Azul 9136, o táxi da Passaredo já livrando a retaguarda, tem livre pushback, chame para o táxi. Chamar a táxi, vou fazer outro. Região 07, prossiga. Sente, Guardião 07, chame no ponto de espera da 17, pronto para decolagem. Informe fora do solo, o vento é 170 graus, 12 nós. Sabado Campo Logan, Delta Charlie Sierra 449, with information kilo for startup. Pushback and clearance to Brasilia. Charlie Sierra 449, ready to copy. Go ahead. Delta Charlie Sierra 449, cleared to Brasilia, flight level 360, via Upper Blue 17, departure runway 10, after takeoff, right turn to Golf Oscar Lima Echo. Departure and transition Ocito, Oscar Foxtrot India Tango Oscar. Salvador departure 119.35, tower 118.6, Skok 5460, Delta Charlie Sierra 449. Twin Star 449, clear to Brasilia, flight level 360, runway 18, right turn to Gola, thereafter Ocito, flatland route, Upper Zulu 17. Departure frequency.